a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te gravaram no mar. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garanti vida eterna e paz. Mas poderia, além de ti, perdoar os pecados.